I'm going to give you examples of the verbs ser and estar regarding events in time or space. Please follow the sentences above in the lesson. O jogo é amanhã de tarde. The game is tomorrow afternoon. A festa não é aqui. The party is not here. Now, with adjectives that describe a norm, also with adjectives that describe a change from the norm to a temporary, accidental, or variable condition. Just read the sentences with me, they are listed above. O João é alto. John is tall. João, como estás alto? John, how tall you are? O meu carro é branco. My car is white. Puxa, meu carro está branco. Gosh, my car is white. A Marisa é bonita. Marisa is pretty. A Marisa está bonita hoje. Marisa is pretty today. Ele é doente. He is sickly. Ele está doente esta semana. He is sick this week. O Pedro é muito ocupado. Pedro is very busy. O Pedro está muito ocupado agora. Pedro is very busy now.